deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Complexo radical, Agufula, Maloca Hits. Continente a céu, os moleque no posto. Mas se abrangei o céu e isso aqui vira negócio. Se os meninos aprendeu a como se virar na rua, avisa pros boizinhos que na quebra chegou na rua. E hoje tá tendo o que quer degustar. Rotineira cena, e na quina tem pra quem quer comprar. Rotineira cena, rotineira cena. Rotineira cena, meu dilema. Fumaça, pistola, gema. Dinheiro nunca é problema, depende de cada cena. Eu vi moleque começando, corre bem novo. Só que no mundo do crime, cê é tipo ouro de touro. No bosque cê vê os moleque comerciante, futuro brilhante. Só que não, qual preço pra ter as joias brilhante? Hornet 1100, os moleque almeja. Não importa do jeito que vem, aqui a cena é rotineira. Um pisante do bom, uma goma, cê me entende. Vendedor de ilusão, garante as 15 no pente. Na rua é diferente, sem encontrar de tudo. Rotineira cena, os moleque no posto. Mas se abrangei o céu e isso aqui vira negócio. Se os menino aprendeu a como se virar na rua, avisa pros boizinhos que na quebra chegou da hora. E hoje tá tendo o que quer degustar. Rotineira cena, rotineira cena. E na quina tem pra quem quer comprar. Rotineira cena, rotineira cena. Essa zinca, quem vai se arrisca? Outros na mira, outros compõem as fitas. Revolve, toca ninja, ação de quadrilha. Ponta firme pros firma, em terra da g... Cada um por si se vira. Quem tá na pista, de astra cinza, vilão e tima. Patrocina cocaína em alconina. Não deixe que roube sua brisa, nós tá de cima. É alegria e o que combina, lombra com as mina. Ódio lança que excita e hoje vinga. Dessa rotina, vaga o estiga. E esse é o cenário fim. Moleque no posto, mas se alongei o céu e isso aqui vira negócio. Se virar na rua, avisa pros boizinhos que na quebra chegou da hora. E hoje tá tendo o que quer degustar. Rotineira cena, rotineira cena. E na quina tem pra quem quer comprar. Rotineira cena, rotineira cena. Querem novidade, altos pivete no crime investe. A rua é o teste, a qual alto se submete. Astra Red, cara preta, estralando as pancadas. Moleque só quer rangar e ela ser namorada. Custa marafa, badaga, tudo que convém. Carreira nota de 100, palavras, olá meu bem. O mundo gira, parceiro, disse eu não duvido. Quem ontem te esnobava, hoje chama de metido. Com os banda que tá envolvido, com os moleque responsa. Que investe nas escamas pra atrair as onças. A rua ensina o que conselho não mostra. Apesar de perigosa, é dela que a gente gosta. Rotineira cena, rotineira cena. E na quina tem pra quem quer comprar. Rotineira cena, rotineira cena. Rotineira cena, rotineira cena. Rotineira cena, rotineira cena.